solo Santana. Thank you.

Chris Isaac, Praise You, Wicked Game Mix. É, ficou bom, cara, eu achei legal. Ainda Barry Manilow, Copacabana, Gorillaz, 92,000. Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Também tivemos Dana Summer Breakaway, Information Society, Think. Começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com Erasure. Top! Eu espero pra caramba que vocês tenham curtido, gostado, apreciado, dançado ou relaxado ao som do Flash House, né? Que inclusive a edição de hoje fica por aqui, mas se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta pela Rio Sul Rádio no sabadão, a partir das 18 horas. Um grande abraço, obrigado pela companhia e fui. O passado de presente pra você, Flash House. Conserto de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites, atendimento em domicílio. Sim, informática. Telefone 981481193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim, informática. 981481193. E você, que não vem pra cá, onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$380, você ganha lentes visão simples com filtro azul até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Clínica Senor e Calçadão de Resende. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV. Enfim, seja bem-vindo. Boa noite. You had people who called you on unmarked numbers. In my peripheral vision, I let it slide like a hose on a slippery plastic summer. Was quickly forgiven. You were so magnetic, it was almost obnoxious. Flush with the currency of cool, I was always turning out my empty pockets. And when it came to you, I didn't come here to make friends. We were born to be suburban legends. Sol Radio Station. Deus é mais, Bahia sangue bom. Deus é mais, Bahia de todos santos. Deus é mais, ficai com Deus. Deus é mais, ficai com Deus. Nyama, nyama, nyama, nyama, salte. Nyama, nyama, nyama, salte. Nyama, nyama, nyama, salte. Nyama, nyama, nyama, salte. On fait le show, on fait le show à Bahia. On fait le show à Salvador de Bahia. On fait le show, on fait le show à Bahia. On fait le show à Salvador de Bahia. Les filles sont canons dans leurs petits caleçons. Les seins nus au soleil font frémir nos arcs-en-ciel. Elles sont sexy et patac patac. Ça nous donne la patata. Quand la musique se met à roucouler, tout le monde se laisse aller. Quand la musique se met à roucouler, l'océan se met à danser. Nyama, nyama, nyama, nyama, salté. Nyama, nyama, nyama, salté. Nyama, nyama, nyama, salté. Nyama, nyama, nyama, salté. On fait le show, on fait le show à Bahia. On fait le show à Salvador de Bahia. On fait le show, on fait le show à Bahia. On fait le show à Salvador de Bahia. Favio. Thank you.

it's worse than it seems. 'Cause you don't think of me that often. How could I let you leave me? Yeah. Well, it's too late to stop. Sul Rádio. Bananarama. Rádio. Never have some light on your face. wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Thinking it's too easy, but that's the way it is. So here's your story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC, who likes it on a easy V. You doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, if you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta stop. Make it last forever. A day serving the universe. RealSoulRadio.com. I've worked in this factory far too long. Can't remember when I last had some time to breathe and be on my own and to do things just for a sunshine can heal my bones. In five more days I'll be on my way, where my fantasies will unfold. Cause there are five more days till summer takes me away. There are five more days till summer. Five more days till summer. Five more days till summer takes me away. Yesterday, with this emptiness in my soul, but there are